Não foi por acaso que você veio hoje aqui. Não foi sem motivo que você se emocionou. Pode ser que o amanhã apague as lembranças. Pode ser até aqui na segunda, na terça, na quarta. A sua cabeça nem lembre do que aconteceu aqui hoje à noite. Mas o toque do Espírito de Deus jamais se apagará. Amém.